mas o cara me assustou. Pôs o dedo na garganta e começou. Vomitou um lance escuro no meu colo. Pegou meu juco num copinho e deu um gole. Aeromoça, dá uma força. A maromba incomodou os passageiros. Traz um pano, limpa isso. Serviço ligeiro, já era tarde. O anão da quinta fila acordou. Com ódio no olhar foi ao banheiro. Saiu de dentro da casinha e parou no corredor. Acordou todos no grito. Abri o cinto e arriou a sua bermuda. Parei um alien com milho pelo corpo e fedendo a rio arruda. Gritou o alemão, tirou a roupa e deu um beijo no anão. Um beijo longo e molhado. A aeromoça que escorregou no chão cagado. A hora do delicioso caviar. O alemão encheu a mão e fez a dona comer bosta até se sufocar. Regurgitar, pedindo arrego em nome de Jesus. Entre a cruz e a caldeirinha, não queria reagir. Olhei pra trás e vi uma porta se abrir. Uma morena, tremenda formosura, com uma rola afivelada na cintura. Socou a pica no rabo do anão. Se aproximou de mim e me deu pescoção. Tentei gritar, mas fui calado, despido e amarrado. E agora tô aqui jogado. O cheiro do excremento não é bom. Queimou meus pelos do nariz. Em alto e bom som, a morena perfeita diz: atenção rapaziada, o banquete tá servido. Caviar com milho e ovo cozido. Quem não comer será punido. Devorem as montanhas de cocô. É relaxante como um banho de ofurô. Meu nome é Mistress Ivete. Sejam bem-vindos ao avião brutal mesquete. Tinha visto nada assim na minha vida. Primeira classe toda reunida. Os bem de vida, rapaz e granfina, brigando por um copo de urina. O corredor virou piscina e fedia. Santa Maria, não me deixe sofrer. Em minha mente um anjo dizia: vai morrer, o demônio que é você. Quanto mais me alimentava, mais eu vomitava. Reciclava e a morena me currava. Meu cu sangrava da moçada também. E a putaria não parava. O negócio começou a ficar feio. E a galera aguardava no anseio. Mistress Ivete se agachou e pôs no mundo um caviar de 1,5 metro. Expanda sua mente. Aceite um animal. Participe de uma orgia dancer. Que mal a lua quente. Viaje no avião brutal do esquete. Expanda sua mente. Aceite um animal. Participe de uma orgia transexual. Voando pelos ares. Batadas bem na testa do anão. Escarrou na sua cara e o anão logo se abaixa e chupa sua pica de borracha. Escracha sua vadia, Mistress Ivete, e mostra pra esse anão o que é pagar boquete. As fezes pra escatos, a orgia para sete. No avião brutal do esquete, e o caviar se espalhava pelo. pelo chão. Montinhos eram feitos bem maiores que o anão. Chegou o copiloto com um tubo e um dilema. Será que tá na hora do enema? Foi nessa hora que gritou o mais tarado: remove o mamilo daquele que tá amarrado. E o desespero que tomava o meu ser se transforma lentamente em uma forma de prazer. Beijei o alemão e deu um gosto de resina. Era sua merda misturada com benzina. Com sua boca suja e o serrote torto, pagou uma gulosa e removeu o meu escroto. Sangrava pela pubis, mas morria de tesão. Com um toco de merda é que fiz o meu tampão. Peguei um playboyzinho pela cabeça do pau e usei um prego torto como sonda uretral. O pó e o rodidor e eu disse: segura a onda. Rasguei sua piroca e tirei a minha sonda. O clima de amizade então virou paixão. Peguei uma navalha e fui capar o alemão. Ele tava no canto, pagando uma pro turco. Virou pra mim e disse: se fudeu, já sou enuco. Meu rabo já queimava, tá na hora de gozar.